A Rádio Loucura Total apresenta A Tragédia do Lago. Essa história se passou na Lagoa Vasta das Flores, em um dia ensolarado, onde um casal, Marieta, uma jovem de 20 anos, morena, cheia de vida e de sonhos, Pedro, rapaz de 22 anos, negro, trabalhador, resolveram tomar um banho de sol. Pedro, como vamos ao luau do João? A gente podia chegar mais cedo para aproveitar o dia de sol. O que você acha? Ótima ideia, meu amor. Vamos ver se Catarina e Henrique aceitam ir mais cedo também. Vou ligar para eles. Alô? Alô? Oi, Catarina. Estamos querendo ir mais cedo para a lagoa aproveitar o dia. Você topa? Podemos sim. Ao chegar na lagoa, Henrique percebe algo estranho com Pedro, que estava nervoso, transpirando muito, com marcas de arranhões no rosto e algumas marcas de sangue pelo pescoço. O que aconteceu, Pedro? Matei Marieta. O que eu faço agora? Nesse momento, Augusto, morador da região, vê o que estava acontecendo e sugeriu. Ei, joguem o corpo no lago. Ao retirar o corpo, Augusto ficou desesperado, pois era sua filha. Não, não. Madalena... Mataram nossa filha. Madalena pegou uma arma dentro do seu quarto e saiu correndo para o local do crime. Meu Deus, mataram minha filha, o que faço? Apavorada com a situação, dispara a arma e mata todos os envolvidos. A Rádio Loucura Total apresentou o conto A Tragédia do Lago. Participaram desse episódio Paulo, Joseph, Marina, Lucimar, Matheus, Roberto, Alba e Paulo. E eu, Adriana.